Bravo, boa noite, tá 3152, Bravo. Boa noite, tá 3152, desça para o 060 na chegada Mari, o ajuste é o 0160. Ok, 060, 490, você será 1016 na Mari, grátis. Estabilizando ele, ficou no 643. Alerta, aproximação, 2-18-612, ficou no 643. 2-18-612, obrigado, até daqui a pouco. Ano 714, prossiga para 2000 pés, ajuste no 06, posto estabilizado. 2000, reportado. Salvador, boa noite, Xanéa 6258, vai passar nível 200 com a informação Bravo. 6258, boa noite, desce para o 070, chegada Mari. 070 na Mari, pode voar direto e TAP? O 6258 mantém a chegada. Sim. A meia milha do externo, baixado, checar. 643 livre o pouso, vento 040 graus, meia milha mais. Autorizado pouso, Gola 643. Eu sou 8-6, 6606, prossiga para 2010, 1016 é o ajuste, aposta pesada. Sem pressão para 2016, você pode trazer militar, volume 6606. C43, seu solo aos 40, táxi à direita, via Alfa e Juliette, portão 3, na minha escuta. Tente à direita, Alfa e Juliette, portão 3, na sua escuta, igual no 643. Toro, boa noite, gol 714, final, baixou, travou. Sente gol 714, aguarde autorização de pouso. Tiro 4, livre pouso, vento 060 graus, 4 nós. Confirma que está autorizado o procedimento para o gol no 606? Afirmativo, reporte autorizado. É, deixa eu apertar. Sete Cupertino 4, solo aos 43, táxi à direita, Alfa, chame antes da Juliette, mantenha a escuta. Direita, Alfa, antes da Juliette, camarada, mantenha a escuta, 1714. Voo 643, confirma o chame antes da Juliette, ok? Chame antes da Juliette, chame a escuta. Thanks, vou chamar para a Juliette, agora 643. Estabilizou no LF, Loma 606. Loma 606, torre 186. No 86, graças. Salvador, muito boa noite. Loma 606, estabilizado. 606, ciente, cheque, trem de pouso, vento 060 graus, 3 nós. Ciente, livre pouso, baixou a travão, Loma 606. Voo no 643, aproximado da Juliette. Que sente, mantém a posição. Tá, mantém a posição, 643. Complete a aproximação, torre 186. 186 graus. Oi, Salvador, boa noite, está 3152. 3152, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Obrigado, táxi à direita, até a ponte espera, chega pronto para decolagem. Tá pronto, vou no 8064. Meio, solos 49, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 5 na minha escuta. Meia direita, via Alfa, Juliette, portão 5 na sua escuta, agora no 606. 643, esquerda, portão 3. Para o portão 3, agora no 643. O 714, esquerda, portão 2. Esquerda, portão 2, 714. 73152, livre pouso, cheque o trem, vento calmo. Baixar checado, livre pouso, vento calmo, grave. Toda passagem ali, mantém ficando pronto para decolar assim que a pista for liberada. Salvador, boa noite. SNR 6258, estabilizado em NS da 10 a 2 milhas de externo. 6258, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardar, 58. 3152, solo 51, livre à direita, táxi via Alfa e Juliette, portão 9, na minha escuta. Direita, Alfa, Juliette, na sua escuta, tá 3152. Vento 090 graus, 4 mais. Poderia confirmar o portão para o voo no 606, portão 5? Eu ativo 5. Sente, obrigado. A 258, livre o pouso, vento 080 graus, 4 nós. Livre o pouso, não é 1-0, 6258. Para o 5553, controle 208. 08, boa. Segundo 805. 6258, seu solo aos 55, linha direita, táxi via Alfa e Juliette para área remota, na minha escuta. Alfa e Juliette para remota, na minha escuta. Afirmativo, esquerda para área remota. Remota, a posição qual é? Está marcado para mim aqui, ó, 11. Tá ótimo, obrigado. Ah, não, não é na remota não, 11 é no finger mesmo aqui, ok? No último. Isso, no último, valeu, obrigado. Tudo bem, chegaram bom? Cruzeram no meio, ajuste. Na bom, fica para 4000, perdeu contato com o Recife. Controle Salvador é o 344, passou a posição para a Bog 210 para o 150. 5344, essa para 4, corrigindo desse para 5 mil pernas, chegada Bomb, chegada Mari, 10 no meio ajuste. Desce para 5 mil na chegada Mari com 10 no meio, 5344. 805 vai chamar o centro Recife em 12685 e alternar 125-435. 12685, confirmando secundária? 12545. 12685, 255, boa. O 3891, podia confirmar o ajuste? 10166. Obrigado.